5221, voe na proa de Elefa da presente, mantenha 4 mil pés, por gentileza. Proa de Elefa, mantenha 4 mil, 5221. Passaria 2223, estou voltando. Ok, só decola da 35, só vai efetuar a curva à direita para cumprir o perfil da saída arbor. Então está autorizado a alinhar e decolar da pista 35, o vento 120 com 8 nós, passaria do 2223. Correto, isso mesmo, com curva à direita e cumprirá o perfil da saída arbor. Proa de Elefa, 5221, perdão, senhorita. Qual é o limite da restrição? 4 mil pés, senhorita? Suba para 200, 5221. 200. Livre a decolagem, o vento 120 graus com 8 nós, passarei do 2223. Do 2223, decola os 42, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Chamando todos. Sim, Hotel William Bravo. Só um minuto, Tango de Bravo, confirmando, é Papa Romeu, Tango de Bravo? Gente, de Serra Novembro, Serra Novembro para Feira de Santana, só um minutinho. Obrigado, senhorita. Passarela 2223, contato radar, suba restrito a 4 mil pés, que negar uma 015, sai da árvore. 4 mil restrito, 2223. Controle Salvador, 35414 para descida. Desça para nível de voo 050, 35414. 050, 35414. Passarei os 2223, preparação para separação de tráfego, mantenha a proa 187. 190, correção, passarei os 223. 190, 2223. Tango India Bravo na escuta. Para visual? Aceitamos. Afirmo, aceitamos. Trip 5414, curva esquerda para o 025. Esquerda 025, 5414. Trip 2223, suba para nível de voo 260. Passarela 2223, suba para nível de voo 260. Em caso de falha, ao passar nível 200, vem na proa de conquista. 260, sobe, em caso de falha, voa direto de conquista. 2224, 4-4, desce para 2000 pés, que negar no 05. Trip 5-4-4, desça para 2000 pés, que negar no 05. Para 2000 pés, no 05, 5-4-4. Tango India Bravo. O horário de decolagem do Tango India Bravo às 4h30, com proa norte, controle 119-35, voo. 119-35 até o retorno, grato. Bom dia, Papa Romeu Tango India Bravo. Papa Romeu Tango India Bravo, suba, mantenha em condições visuais. Informe altitude. Tá mantendo 500 pés ali, tá? Certo, mantém 500 pés em condições visuais, Papa Romeu Tango India Bravo. Visuais, até Feira de Santana. Bravo. Trip 5414, curva direita para 040. Direita 040, 5414. Trip 522, uniforme razão de subida. Agora 800 pés, senhorita, por minuto. Passarela 2223, uniforme razão de subida. 1800 pés. Passarela 2223, da presente, vai direto conquista. Trip 5221, chame Recife, em no 26.0. 26.0, muito grato, senhorita. Passarela 2223, chame Recife, em no 26.0. 5494, informa o tráfego 1 hora 9 milhas. É um Robson 44 mantendo 500 pés. 5494, atinge e mantém 2. Controle Salvador, é o 3521. Poderia dar uma frequência alternativa, por gentileza? 260 não corresponde. Frequência 125, decimal 45. 2545, muito grave. Correção, 125, decimal 1. 1251, muito grave. De 54 no 4, direita 105. Direita 105, 54 no 4. Papatão Golfo Vitor Juliette, faço espera na presente posição, curva direita. Vitor Juliette vai curva direita na presente posição. Trip 54 no 4, reporte visual com a pista 17. Está visual com a 17. Sente completa aproximação visual, Sami Torrino no 8, decimal meio. Trip 54 no 4. Completando visual, torre 108,6. Oi, Salvador, muito bom dia, triplo 5494, na base, 107. O triplo 5414 só confirmando, aproxima visual para 107? Aproxima. Sente o ajuste agora 10, 15 da presente, está autorizado, final da 107, reporta final de 3 milhas para pouso embaixo travado, triplo 5414. Reportaremos final de 3 milhas da 107, com trem baixo checado. 5,4 no 4. Alfa Vitor Juliette, vem na proa de rotatória, informa o tráfego 2 horas em condições visuais para a pista 17, um Alfa Tango 72. Afirmativo, vai permanecer visual, proa da rotatória, vai não estar visual com o tráfego, vai ficar dentro. Quatro no quatro, baixada travada. 3,5 milhas, baixada travada, 354 no 4. Sente, já avistado, autorizado pouso na 17, o vento 1,40 graus com 0,5 nós. O 354 no 4. 54 no 4, livre pouso, 1,07. Romeu, Tango, Índia Bravo, frequência livre para a coordenação. Quatro no solo 56, libera à esquerda na Lima, mantém a posição antes da Mike, chama o solo 121.9, trip 5414. É, equilibra à esquerda, chama o 209, obrigado. Chama em torno 1.6, Alfa Vitor Juliette. 1.6, Alfa Vitor Juliette, grato. Solo Salvador, 5414, livrou na escuta. 414, Lima, Patiuno, remoto no 4. Lima, remoto no 4, 414. O Alfa Vitor Juliette, o ajuste 1-0 no 5, da presente, autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas para pouso, Alfa Vitor Juliette. 1-0 no 5, vai reportar, vai para pouso, Alfa Vitor Juliette, 2 milhas afastadas. Final no 7 Salvador, no Batangar, Vila Juliette. O Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-1-0 graus, com 8 nós. Vente 1-0 graus, com 8 nós, Alfa Vitor Juliette. Romeu Juliette no solo, 02, autorizado backtrack, reporta vibrando, bate 4. Dia November Alfa, autorizado voo local no meu pé, decola 17, primeira curva esquerda no forte, controle 11935, transponder 01171. Emeralda com 02 a bordo, acionamento de táxi, torre 11862. Alfa Vitor Juliette, bom dia. Alfa, livre acionamento, chama pronto para o táxi, parte 4.